É lógico que para ele tinha que tirar a vez que caminhou e de molho. E trabalho no campo, na agricultura. Eu tenho um rebanho de gado para andar pelo monte. Trabalho nas terras, que é o nosso viver aqui é este. A minha avó e a minha mãe. Nós vivíamos todos em conjunto. Era eu e a minha avó e a minha mãe e o meu irmão. Éramos os quatro. Os quatro, que a minha avó tinha muito filho, mas só com a minha avó só estava a minha mãe. Só a minha mãe que ficou com ela. Éramos muitos, eram sete. Os meus tios eram sete. Já morreram todos, só há um vivo. Uma. Já morreram todos. Eu já comecei a ensinar a minha neta a mãe nova, que a mais velha não quer. Mas a mãe nova quer. Mesmo que eu estou a fazer, às vezes estou a fazer renda ou assim, e ela vem buscar uma agulha ali, que eu tenho aqui agulhas, ela vem buscar uma agulha e um fio lá, começa a fazer um cordão, tumba, tumba, tumba, por ali assim. Há tempo se fez um que já chega a dizer, oh, boy, já fez um cordão do comprimento da sala, mas gosta de aprender, a outra não puxa tanto. E eu ensinava quem quisesse aprender. E faz o tamanho que quiser. Isto aqui a gente chamava uns choquetes antigamente. Isto não era meias, era um choquete. Que era para trazer por cima de umas meias de algodão por dentro. E depois isto era só até ao meio da perna. E pronto, agora quem quiser, quem tiver mesmo ideia de aprender, aprende. Olha, gostam de jogar as cartas, as minhas netas também já gostam de jogar. E as tuas? As tuas também, de ontem estavam ali com a minha mãe, já jogarem. É a sueca.